Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E para você que está aí na fila do cinema, para você que está prestando concurso para a BIM, vai começar agora o programa. A gente tem hoje, direto de Brasília, crítico mais profícuo da Pocilga, Ramon Prates. E aí, galera? Beleza? E aí, Ramon? E hoje a gente vai falar de quê, então? Vamos falar, já que é o programa 007, vamos pegar a piada e falar sobre ele, James Bond. É isso aí, a gente vai fazer um programa crossover música e cinema, a gente vai falar sobre as melhores músicas dos filmes do 007. Esse programa ele surgiu de um dia que a gente estava conversando no WhatsApp, né? E que eu vi que a minha lista de top 5 é radicalmente diferente da do Ramon. A gente estava conversando, né, sobre sugestões de pauta pro programa, e aí eu sugeri o James Bond, e eu tinha feito uma vez pro Turminha do Ramon a lista de melhores músicas, e você deu uma olhada e disse, não, man, tá tudo errado. Não, é legal que não bate nenhuma, não tem nenhuma que a gente fala assim, porra, essa da sua lista podia entrar, não tem. Então a cada bloco cada um colocou uma e a gente vai defendendo as nossas favoritas. A gente já começa então com Garbage, The World Is Not Enough, e Matt Monro com From Russia With Love. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. I know. from Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, so still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through, fly to you from Russia with voltando com Radio Autorismo, você acabou de ouvir Garbage com The World Is Not Enough e Matt Monro com From Rush With Love, músicas que são respectivamente do filme O Mundo Não É O Bastante, que foi um filme dos anos 90 já, do James Bond, e Matt Monro, que é o From Rush With Love, no Brasil virou 007, Moscou contra 007. É o título. Que é dos anos 60. É, se eu não me engano, é o segundo filme. É a continuação. Sim. Do Dr. No. E é foi o primeiro livro do 017 que eu li. Isso há muito tempo atrás já. E aí, Ramon, por quê? Defenda Garbage nessa lista. Pô, Garbage é uma das minhas músicas favoritas. Uma das minhas bandas favoritas. E eu acho essa música talvez seja o meu tema favorito de músicas de James Bond. Essa música, para os padrões do Garbage, ela foge bastante, porque Garbage... Porque ela é uma balada, né? O Garbage tinha mais guitarra. Isso, é mais uma balada. É como se fosse... Pegue as músicas clássicas do 007 e faça uma versão, entre aspas, moderninha com a banda da época. No caso, o Garbage, anos 90. Mas isso todas as versões... Tipo, tirando o 007 contra o Dr. No, que é o tema, né? Uhum. Basicamente é isso que eles fazem em todos os filmes. Eles pegam quem tá na crista da onda e colocam pra fazer a musiquinha. É, só que aí quando é uma banda que você gosta muito, aí você fica, pô, eu sempre quis ver a minha banda, uma banda que eu gosto de fazer, fazendo um tema de 007. Pena que o Smashing Pumpkins preferiu fazer música pra Batman e Robin. Teve isso também, cara. Teve isso. No programa que a gente for falar sobre Batman e Robin, a gente toca do Smashing Pumpkins. É, pelo menos o Smashing Pumpkins, depois ele já tinha participado da trilha sonora do filme de Cameron Crowe, Vida de Solteiros, e também do filme de David Lynch, A Estrada Perdida, pra não ficar tão queimação assim. Pô, o Vida de Solteiro, que é o Singles, né? Isso. Ele merece a gente fazer alguma coisa lá na Pocilga, escrever um música pra ver e ouvir, porque a trilha sonora desse filme é qualquer coisa. Uhum. Captura muito bem o momento aquela da cena grunge de Seattle, que vale a pena. Sim, sim, com certeza. O From Rush of Love, acho que a gente começou, então a gente fez o contrário aqui. Você começou da sua top 1, eu comecei da minha top 5, então a gente vai desencontrar. É, nem, não programamos isso, mas tudo bem. Mas essa música, pra mim, ela reúne, tipo, como ela é do segundo filme, ela é a primeira que tem essa... Ela capta o espírito do que vai ser o que a gente chama de música de 007. Sim, com certeza. Ela tem uma coisa pomposa, ela tem... E tem uma pegada legal. Mas falando, só falar um pouquinho da música do Matt Moon, eu gosto dessa música, mas assim, considerando o contexto, a coisa da época, ela é muito boa mesmo, assim, e realmente isso que você falou procede bastante, porque aqui, se você pegar as músicas que vem depois, só muda mesmo, se for uma mulher, aí a mulher da... canta do jeito dela, mas o estilo dos arranjos, essas coisas, sempre segue mesmo a mesma linha. Cara, tem uma coisa interessante, se eu não me engano, é no Goldfinger, que o James fala uma coisa tipo, quando alguém vira e pergunta se ele queria o martini dele com gelo, alguma coisa assim, ele fala, isso aí é o único jeito, é como ouvir Beatles com tampão de ouvido, tipo, falando mal, e depois você vê 40 anos atrás é só banda de rock fazendo as trilhas do 007. Então o personagem acaba apagando a língua depois de um tempo. E já emendando no assunto da pauta, James Bond teve tanta transformação, qual que é o seu Bond favorito? Qual que é o ator que você acha que melhor viveu aí? Qual o melhor ator que viveu o James Bond? Assim, essa é bem complicada. Eu acho que, assim, sem dúvidas nenhuma, quando você pergunta qual é o mais importante, qual é o que melhor significou o que é ser James Bond, com certeza é o Sean Connery, assim, não tem nem discussão. Mas o seu favorito? Mas, por causa dos filmes, eu gosto mais do Daniel Craig. Mas, você gosta mais do Craig? Mais por causa dos filmes, não, assim... Não por causa da representação do James Bond. Eu acho que o Daniel Craig conseguiu... Ele fez uma versão mais, entre aspas, realista do que é ser o James Bond, tirando, assim, aquela coisa de ser canastrão, de ser mulherengo, assim, mais, entre aspas, bruto. O Craig pega uma coisa que o Sean Connery tem uma coisa meio bruta. Aliás, o Sean Connery, ele hoje em dia, assistindo os filmes dele dos anos 60, a quantidade de vezes que ele bate em mulher do nada, assim, de graça, é proibitivo, né? Mas é o Craig recupera um pouco isso da brutalidade dele ser um soldado que vira um agente. Talvez por isso, o meu favorito... Tem mulher. sem bater em mulher. Se bem que eu teria que rever os quatro filmes pra ver se ele não dá nenhuma bolacha em nenhuma mulher. Mas o meu favorito, acho que é o Pierce Brosnan. Principalmente o Pierce Brosnan tem um final muito ruim. Eu acho aquele filme que tem a trilha da Madonna, que é o Die Another Day. Eu acho esse filme horroroso. Pra mim é um dos piores filmes. Mas ele tem uma coisa de conseguir segurar o charme com o homem de ação e sem ser aquela coisa caricata dos anos 70 do Roger Moore. Sim, eu acho, sim, que pra mim é o meu favorito. É, ele conseguiu bem fazer bem assim, o equilíbrio entre todos os outros atores que interpretaram. Ele realmente, quando... Ele conseguiu fazer... Como é que chama? E assim, esse equilíbrio, não ser tão caricato, mas manter assim um jeito assim de galã e tal, sem ser também, não sendo tão bruto, mantendo a pose de inglês charmoso, coisa e tal, ficou interessante. É, a gente até vai falar disso. Só os filmes que não ajudam tanto, né? Mas, principalmente esses últimos, mas tudo faz parte. A gente vai até falar disso no final, porque o Pierce Brosnan, ele pega, talvez, o que você falou, o Craig é mais realista. Mas o Bond não é um personagem realista, ele é uma fábula de agente secreto, né? Sim. Mas enfim, a gente vai comentar isso nos blocos mais pra frente. Vamos pra mais música. Nesse bloco, então, você escolheu Paul McCartney com, e os Wings, né, com Live and Let Die. E eu escolhi a Sheryl Crow com Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows não. Tomorrow Never Knows é dos Beatles, pô. Tomorrow Never Dies. É, você olhou Paul McCartney e já ficou pensando em Beatles. É isso aí. Então a gente ouve e volta daqui a pouquinho. To say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Você acabou de ouvir aí Paul McCartney and the Wings com Live and Let Die e Sheryl Crow com Tomorrow Never Dies. E aí, essa música do Paul McCartney, todo mundo fala que é a música mais clássica dos Beatles, coisa e tal. Eu acho uma música fraca, dos Beatles, uma música mais clássica do 007. Eu acho uma música fraca. Pô, eu já ia causar a primeira polêmica do programa dizendo que essa música de Paul McCartney já é melhor do que muito disco dos Beatles, né? O senhor é louco. Ela faz um reguezinho safado no meio, coisa e tal. Ela tem o efeito da primeira parte do Live and Let Die, que ele vai montando. Só que quando entra na música mesmo, a música é um reguezinho sem graça. Um reggae de branco. Boa definição essa, reggae de branco. Mas o que mais tinha nessa época na Inglaterra eram os reggae de branco, né? Você pega o... pra gente olhando em retrospectiva é bizarro, mas pensar que o Bob Marley foi conhecido na Inglaterra porque o Eric Clapton regravou. Sim, sim. Então as pessoas conheciam mais a versão do Eric Clapton do que a do Bob Marley. Não, é o que eu gosto dessa música, eu gosto do riffzinho. Parará, parará, eu acho legal. Mas é isso que ele tem de boa, essa música. Se você cortar o parará, parará, acabou. É, e nos shows de Paul, ele faz o Live and Let Die, aí tem as explosões, é interessante. Cara, em Juiz de Fora tem uma banda cover de Beatles, chama Beatles Forever. E que eles fazem as mesmas explosões, tá ficando liberada. Porra, eu falo que o Paul hoje em dia é um cover dele mesmo, mas enfim. As pessoas brigam comigo quando eu xoxo esse show do Paul McCartney dele recente. Mas ele pode, né? Assim, eu não sou muito fã de Beatles, não. Eu tenho que respeitar que é a maior e talvez a melhor banda de rock de todos os tempos, mas... Isso é uma polêmica pra um bom programa, que eu não acho a maior banda de rock, eu acho a maior banda de pop. Mas isso é uma polêmica pra um dia. Pra época deles era rock pesado do mal, cara. Não, você pensar, pô, os Beatles no final dos anos 60 já tinha Alice Cooper pegando, pô, já tinha Black Sabbath no finalzinho dos anos 60. Sim, então... sim. Aí sim, aí depois disso é que aí viram que, ah tá, realmente, rock tem outro... não é bem isso aqui não, é outra coisa. Eu vou ter que fazer o programa dos Beatles, já estão me cobrando, então essa polêmica vai ter que entrar. E a música de Sheryl Crow que você escolheu é muito boa, gosto muito dessa música, Tomorrow Never Dies, que ela resgata justamente essas... Ela parece que é a Shirley Bassey, que é alguma cantora dessas clássicas cantando, assim, acho bacana. Mas ao mesmo tempo ela tem uma cara de anos 90, sim, bruta, não, sim, sei, não sei porquê. Porque a Sheryl Crow é anos 90 total, né? É uma pessoa que ficou presa naqueles anos ali, né? Uhum. Mas ela funciona, acho que ela é uma balada bonita, ela tem uma pegada bacana. Eu fiquei entre ela e a trilha do Quantum of Solace, que é o Another Day to Die, que é o Jack Black, ou Jack Black, não, Jack White. Seria legal com o Jack Black, mas enfim. É o Jack White com a Alicia Keys, né? Então... É, eu prefiro essa de Sheryl Crow. Apesar de ser muito fã de Jack White. Achei que você era fã do Jack Black, porra. Também, também. E aí a gente botou aqui, eu vi que o Quantum of Solace está na sua lista dos filmes favoritos, né? Sim, sim. Quais são os seus 5 filmes favoritos do 007? Acabou que, assim, os últimos filmes, pra mim, deram um novo significado do que é... Do que são filmes de 007. Que eu comecei a ver filmes de 007 desde criança. Desde... Com 8 anos de idade eu já assistia filmes de 007. Tanto que quando eu era pequeno, quando as pessoas perguntavam o que é que eu ia ser quando crescesse, aí as duas piadas que eu fazia era uma dizer que ia ser agente secreto e a outra era ia ser técnico de efeitos especiais de filme. O meu era arqueólogo, por causa do Indiana Jones. Quando me disseram que o arqueólogo não fazia aquelas putaria toda de dar soco nos outros, então eu perdi a graça. Não, é ficar com um pincelzinho, pincelando o vaso, e fiquei meio decepcionado. Mas assim, aí o meu filme atualmente, meu filme favorito é o Cassino Royale, que é o primeiro filme com o Daniel Craig, que é, eu acho esse filme, assim... Fantástico. Agora ele tem que pra mim não é um problema, mas é que ele é como se fosse um 007 Big... 07... Eu ia falar exatamente isso, ele é o Begins do 007. Isso é o bacana, que assim, é que você vê a origem de tudo, ele não tem os clichês, ainda não tem o quê, não tem a Money Penny, não tem as coisas clássicas, você vê que ele ainda tá fazendo merda, que a primeira cena do filme, que é aquela, acho que se eu não me engano, é uma cena tipo meio em preto e branco, que ele tá correndo atrás de um cara, e aí ele fica meio tenso, assim, mas consegue resolver as coisas, você vê que o que eu acho bacana do filme é justamente isso. E ele tem uma vantagem que, como ele faz, meio que faz um reboot na série, ele não tem que lidar com 40 anos de mitologia torta já, que tava com coisa que não fazia muito mais sentido. Sim, então eu acho um filmaço, eu acho um bom filme. Realmente deu um fôlego novo pro personagem, que tava meio largado. Sim, e aí depois o meu segundo filme favorito é o Skyfall, que ele faz o contrário, o Casino Royale reinicia o negócio e o Skyfall termina esse reinício, que ele ainda vai mais além, ele mostra ainda mais a origem do personagem. E o vilão do Javier Bardem é fantástico, um absurdo ele não ter sido indicado ao Oscar. É mais um desses filmes que a gente assiste, a gente até gosta dos heróis, mas o vilão tá roubando. O filme podia chamar o nome do personagem do Javier Bardem e não 007. Sim, com certeza. E aí depois pra mim veio eu acabei colocando o Quantum of Solace justamente porque ele é o único, se eu não me engano, ele é o único, deve ser o único filme de todos do 007 que ele é uma continuação direta do anterior, que é o Casino Royale. O filme começa literalmente na cena seguinte, tipo assim, acaba o filme, o cara, 007, pega um carro e aí no filme seguinte é a perseguição do carro. Eu gosto bem desse filme, mas ele é bem mal falado, né? As pessoas reclamam muito, justamente porque ele é um filme de ponte, né? Isso, ele tá ali pra fazer a ponte entre o Skyfall e o Casino Royale. Exatamente, aí o que eu gosto dele é justamente isso, é porque ele é literalmente a continuação do Casino Royale. Você vê que o James Bond ainda tá lá puto da vida que mataram a gatinha dele. Muita gente xinga também. Engraçado, esse filme passou essa semana na Globo e aí o pessoal tava xingando por causa da Olga Kurylenko, que ela faz a Bond Girl desse filme. E realmente ela tá com um bronzeado meio bizarro, então o pessoal fica reclamando que ela tá laranja. Mas, gente, por favor. Coisa das redes sociais, né? Tem gente muito amarga na vida. Sim, e os outros dois filmes que eu botei foram mais pelo valor emocional do que o filme em si. Que eu botei o Licença para Matar, que é o License to Kill, que é o segundo filme com o Timothy Dalton. Que é um filme bem mais ou menos. Explique-se. Que eu gosto dele porque foi o primeiro filme do 017 que eu vi no cinema. Só com muito apelo emocional, porque pra mim esse é o pior filme do 017, disparado. Não, tipo, eu acho que... É o filme que ele não é um agente, ele meio que... Ele perde a licença pra matar e vira tipo, e vai em busca. Ele vira um justiceiro do filme dos anos 80, é horroroso. Não, tanto que esse filme ele lida com tráfico. É, do mexicano, eu acho. É um dos filmes favoritos do nosso amigo Dario Lima, só pro seu vilão, que é o... Aliás, nem o vilão, é o capanga do vilão, que é feito pelo... O Benicio Del Toro, né? O Benicio Del Toro chama Dario. Aí ele gosta... Pô, é... Haja vínculo emocional pra gostar dessa bomba. Não, eu admito que é só por isso, mas eu não diria que ele é o pior, não. Acho que tem... Acho que um com o Roger Moore, não sei se é Foguete para a Morte, tem um. Foguete da Morte é bem... Tipo assim, é o pior nível dos filmes dos 007 fazendo anos 80, assim, com o Roger Moore, que ia ser tipo assim, não, man, não dá não. Pare com isso. Tem um filme que é pior que esse, a gente comenta depois. E o seu outro da lista? Eu botei também tem um pouco de valor emocional, o GoldenEye, que justamente depois do Licença para Matar, que rolou o negócio com 6 anos parado, a galera vendo o que é que ia fazer com a porra da franquia, e quando finalmente voltou, era tipo, porra, 007 voltou, vamos lá, ver no cinema. E aí viu Pierce Brosnan lá como James Bond, pronto, aí... Só... Não, e eu acho assim, eu acho o GoldenEye tá na minha lista também de 5 melhores, e é um filme que eu gosto muito, mas se você assiste, como eu já fiz várias vezes, de assistir na sequência todos os filmes, ele tem um valor absurdo, que é tirar o gosto ruim da boca do Permissão pra Matar. Sim, sim. Porque você fica desgostoso da vida, você fica achando que tem que acabar com tudo, aí vem esse e vem, pô, ele... É um filme bacana, o filme 007 ainda tem salvação. É, com certeza. A gente tem dois aí que a gente empata então na lista, que o... Pra mim o melhor é o Moscou contra 007, porque ele talvez seja o filme e o livro mais sério do personagem nesse início, porque ele praticamente não tem gadget, a gadget que ele tem é uma coisa super... É possível de acontecer, que é uma maleta que tem uma ponta de faquinha, umas coisas sim, assim. Sim, eu tem... lembro disso. E ele é o que tem mais, apesar dele ser contra a Spectre, ele é o que tem mais a pegada de Guerra Fria mesmo, de filme de espião. Sim, que ele literalmente vai pra Rússia e tal. Ele, na verdade, ele vai pra Turquia pra pegar uma agente russa. Isso, verdade. É uma secretária da KGB que vai... Que é informante, né? Tá querendo fugir pro Ocidente, levando uma máquina de codificação, e ele vem que vai fazer essa escolta. Esse filme rendeu um jogo também, se não me engano, de PS2, que é bem maneiro. Que a trilha sonora, inclusive, vale muito a pena ouvir. E pega bem esse climão. Aliás, os jogos do 007 também é um capítulo à parte, a gente fala lá na frente. Aí coloquei o Skyfall também. É um filme que eu acho foda. Eu acho até ele melhor do que o Cassino Royale por conta dessa conclusão, porque ele conseguiu amarrar tudo. Ele conseguiu amarrar elementos da mitologia do 007. Eu sou tipo no... a Moneypenny, uhum. O que... Sim, ele resgata todas essas principais coisas. Se eu não me engano, o Skyfall é o primeiro que aparece o Kill, o Q, com os apetrechos, com os gadgets. O M também, eu acho que é quando ele muda de M, né? Ele Sim. muda da... Que é o Ralph... Não, o M... Ele muda, ele volta da Judent e volta pro Ralph Fiennes. Mas é no... Mas aí tem que dar o spoiler, que na verdade acho que, se eu não me engano, a Amy morre nesse filme. E ele só aparece no final. Aí no Não, último... é nesse filme que o Ralph Fiennes assume. Isso, né? Exato. Não precisava ter falado, mas também spoiler de filme de 5 anos atrás. Um abraço, gente. É, eu avisei, eu avisei. Qualquer coisa, clica lá, adianta 15 segundos, pronto. Não, qualquer coisa, você volta 15 segundos na sua máquina do tempo. Esquece que ouviu isso. Mas assim, eu queria dizer só que é o único. Não chega a ser bem um defeito. Mas aí o porquê que eu prefiro o Cassino Royale? Eu acho que o Skyfall, pelo fato de ter esse final que conta a historinha do James Bond, ele se arrasta um pouquinho, o filme fica um pouquinho comprido demais. Mas pra quem é fã, o negócio é genial. Mas pra quem não é, o negócio meio que se arrasta um pouquinho o final. Ah, eu tava no cinema, tava feliz da vida. Sim, eu também. Depois eu coloquei o Goldfinger, que também é um clássico lá da época do Sean Connery, que ele, quando a gente fala de paródia de 007, a gente vai falar disso mais pra frente, a maioria dos elementos clássicos e icônicos estão no Goldfinger. Eu acho que... Austin Powers que eu diga. É uma virada... É engraçado. É o Goldfinger e o A Serviço de Sua Majestade. Que é um filme meio subestimado, que eu gosto bastante. Não o suficiente pra entrar no top 5, mas... O Goldfinger é... Se o Moscou contra 007 é o Bond sério, o Goldfinger é o filme que faz a transição pro Bond galhofa, mas de uma maneira bacana. Uhum, sim, com certeza. Dali pra frente, ele vai ficando cada vez mais galhofa até virar o Roger Moore. vendo. E apesar do Roger Moore, os três primeiros filmes do Roger Moore eu gosto. Eu acho que o ator tem um problema muito sério. Primeiro que ele não tem a vivacidade para ser o 007. Quando o primeiro filme do que o Roger Moore faz, ele já era mais velho do que o Sean Connery. Sim. Então ele já tá ali. E ele ainda faz. Ele começa a fazer filme em 73. Quando você vê os filmes dele dos anos 80, que ele já tá um senhor muito de idade. Tipo, ele já não aguenta correr, ele já não aguenta mais fazer as coisas. Porra, pelo amor de Deus, você não acredita que ele, numa época pré-Viagra, ele vai passando rodo naquelas mulheres todas? Aí fica complicado. E ainda fica bebendo, mas, né? Sim, bebendo, fumando. Não vai, não vai, cara. Não vai rolar. Mas o Espião que Me Amava, que é o filme de 77, é o terceiro filme do Roger Moore, eu acho que ele recupera um pouco essa coisa de Guerra Fria maneira, mas com a galhofa que tem o Jaws, que é o primeiro filme que aparece. Sim, sim. Acho... Que é famoso pela cena do bondinho do Rio, que é... essa cena é fantástica. Cara, é tão engraçado que os outdoors na rua, ele vai no meio do carnaval, é fantástico o negócio. E é engraçado porque a gente vê filme de 007 e geralmente são umas locações exóticas, assim, e a gente não saca. E aí, esse filme, você começa a reparar que ele, o Bond tá no Rio, de repente ele pega um barco e entra no Rio Amazonas e sai nas Cataratas do Iguaçu. Então, assim, geograficamente não faz o menor sentido. Só que se você for reparando, todos os filmes do James Bond, até os atuais, tem isso. Ah, sim, normal. O Quantum of Solace, você tava assistindo essa semana quando passou, e tem a primeira cena em Siena. E aí, pô, eu já fui em Siena, e a gente começou a falar assim, isso não é do lado disso. Ele pula uma janela e cai num lugar, faz isso aí, deve ser umas quatro quadras pro lado. Tipo, não faz sentido isso que ele tá fazendo. Mas é a magia. Tem um filme antigo do... acho que dos anos 80, com o Mickey Rourke, eu não vou lembrar o nome do filme, que se passa no Brasil, que também tem um negócio desse. Acho que o cara tá no Rio, aí pega um carro, resolve ir pra praia, e aí vai parar na praia de Estela Maris, em Salvador. Tá mesmo. Nessa pegada, assim. Foda. Mas Mickey Rourke é o... Caralho, como é que... Eu sei o nome desse filme que você tá falando. É o Orquídea Selvagem? Não. Não lembro. É o Orquídea Selvagem, acho que tem as cenas no Rio. Isso, acho que é esse mesmo. Esse já é 90 já. Isso, é o Mickey Rourke na fase de decadência total. Não, podia ser pior. É, até ele ressurgir no filme como vilão do filme de Van Damme. Não, mas ele decidiu nesse meio tempo que ele ia, tipo, ele tava bonito demais, ele ia estragar a cara dele lutando boxe. Sim, sim. Mas isso é tema para outro programa. E aí, por fim, coloquei o GoldenEye, que o GoldenEye, ele tem uma coisa legal que eu já vi uma vez uma entrevista dos produtores falando que o grande problema do Permissão para Matar é que, com o fim da Guerra Fria, eles não sabiam mais quem seria o inimigo do 007. Sim. Então ele fala, pô, você não tem mais os russos pra botar a culpa, como é que você faz? E o GoldenEye, ele pega e faz uma releitura, tipo, do pós-Guerra Fria, que é justamente o problema de, ok, acabou a União Soviética, agora você tem um monte de maluco que tem acesso à arma e tá vendendo pra tudo quanto é lado. Sim. E, pô, funciona bem pra caramba. Funciona bem demais. E, curiosamente, o GoldenEye e o Cassino Royale são do mesmo diretor. É o Martin Campbell. Eu não sabia que eram os dois do Martin Campbell. É, eu olhei isso hoje. Eu só lembrava que ele tinha dirigido o Cassino Royale. Depois eu vi que ele dirigiu também o GoldenEye. É isso aí, então já que a gente tá falando de Cassino Royale, vamos ouvir mais um bloco. Você escolheu Chris Cornell com You Know My Name e eu coloquei Adele com Skyfall. As duas foram comentadas, os dois foram comentados aí. Então fica aí, a gente volta daqui a pouquinho.

Voltando, a gente acabou de ouvir então Chris Cornell com You Know My Name e Adele com Skyfall. Você tava falando no intervalo aí, sim, sobre a música da Adele. Sim, que eu, quando tava pesquisando pra pauta, eu fui dar uma olhada por alto assim, se quais músicas que tinham sido indicadas ao Oscar, ou se alguma tinha ganho. Aí eu vi que acho que tipo McCartney, a Live and Let Die foi indicada, mas que a Só foi ganhar mesmo agora com a Adele, com Skyfall, e a última do Sam Smith, que também ganhou, que eu acho bem fraquinha, mas... Enfim. A do Sam Smith eu também não acho boa não, mas essa da Adele eu acho que é um musicaço, porque assim como o... E aí a gente já pode comentar as duas ao mesmo tempo. Assim como o Bond, o personagem estava em construção ainda nesses últimos 5 filmes, a trilha também não era uma trilha muito James Bond. Você pega o You Know My Name do Chris Cornell, é uma música maneira, mas não é uma música de James Bond. Sim, é uma música muito rock. Uhum, foi um dos motivos de eu ter escolhido. E inclusive ela é uma das poucas também que foge da piada do nome da música não ser literalmente o nome do filme. Sim, e a coisa assim, a música não é ainda de James Bond, mas o personagem também ainda não é o James Bond que a gente conhece. Então, casa bem com isso. Eu acho que é bem feito isso, tanto nesse quanto no Skyfall. Quando chega no filme do... tanto nesse quanto no Quantum of Solace. Quando chega no Skyfall, vem aquela música da Adele que é, literalmente, aí sim, uma música perfeita. Isso, voltando à fórmula do que é as músicas, do que são as músicas tema do James Bond. Sim, esses últimos filmes foram muito bem sacados nisso. Eles conseguiram fazer muito bem essa ideia. E... Quer comentar alguma coisa do You Know My Name, além disso? É, eu também sou muito fã do Soundgarden. Então, essa é das músicas que eu mais gosto também, justamente por ser bastante rock. E por não... Justamente por ela se manter na pegada do rock, sem ter muitos arranjos orquestrados, sem ter muita firula. Eu tô anotando essas informações, eu tô fazendo um diagnóstico seu já, mas enfim. Eu acho que a prova final que vai fechar esse diagnóstico é 5 Bond Girls favoritas. Quem são as 5? Primeira coisa, o conceito de Bond Girl é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, né? Que hoje em dia a gente chama Bond Girl qualquer mulher que aparece no filme de James Bond. No início era só as mocinhas indefesas, que com o tempo foram virando ajudantes, hoje em dia são parceiras, e coloca as vilãs também, que... Por que não? Sim, claro, com certeza. Pra mim, a minha favorita é a Eva Green, justamente do Casino Royale, que a personagem é Vesper Lynd, justamente porque ela mistura as duas coisas, assim, de ser a mocinha e ser também ela também é durona, tá lá pra sair na mão com todo mundo. Na verdade, se a gente pegar, ela mistura as três coisas. E ainda é um pouco de da vilã. E a atriz, a Eva Green, pra mim é uma das atrizes mais bonitas da atualidade. Eu acho, ela não tem uma beleza dos padrões comuns, ela tem uma beleza meio exótica, e tem como alguém já me disse, alguém me falou, comentou que ela tem cara de maluca, por isso que ela tá no seriado, no... Eu tenho problema com isso, eu tenho um pouco de medo dessas coisas, mas realmente ela tem cara de maluca, cara, eu acho ela muito bonita, mas ela tem cara de maluca. Mas desde Os Sonhadores de Bernardo Bertolucci que eu já... Ali ela tá com menos cara de maluca, mas tá com jeito de maluca. eu acho que justamente talvez por causa disso aí ela dificilmente faz papel de mocinha, de coisas do tipo, ela não... Eu acho que um dos... poucos filmes grandes que ela fez foi esse Cassino Royale, agora que... Não, ela fez aquele horroroso do 300, a continuação do 300. É, então, eu tô falando de filme grande, pô, não de continuação do 300. Pô, mas tinha orçamento o filme. É, eu sei. É. Se era bom, eu não tô falando isso. O filme, por sinal, é horroroso, mas parece ela e ela é maravilhosa. Mas eu gosto dela também no Penny Dreadful, e ela tá no filme de Tim Burton, que eu acho legalzinho, que é o Sombras da Noite, e tá no novo filme dele que estreia esse ano. Vamos ver se ela consegue emplacar alguma coisa grande no cinema novamente. Continua. Então vamos alternando. Então eu coloquei a minha primeira aqui, a Daniela Bianchi, que é a Tatiana Romanova do Moscou contra 007. Ou seja, que tanto... essa é a mocinha mesmo. Ou seja, tanto eu quanto você, os filmes que a gente considera o melhor, logo a melhor Bond Girl também. Não, mas eu não só a melhor Bond Girl, como a das melhores músicas estão nele. É todo o pacote, tem que ter. E eu acho engraçado porque inclusive tem duas aqui na minha lista, mas tiveram várias russas, várias soviéticas nos filmes dos James Bond, e nunca eram atrizes soviéticas realmente. A Daniela Bianchi é italiana e foi fazer o papel da agente russa virando de lado. A primeira que teve, que seria soviética, que é uma ucraniana, a fazer filme do 007 como Bond Girl, é a Kurilenko, que colocam ela como boliviana. Menor padrão. É que nem naquele seriado do Netflix, o Master of None, que é com o indiano, né? O Aziz. Aziz Ansari, né? Isso, que aí tem uma piada sobre isso, que os caras descobrem que naquele filme do um robô em curto-circuito, que sempre tem um cientista maluco que é indiano, e que o cara não é indiano, o ator. É foda isso. Aí, a sua segunda? Esse eu botei a Michelle Yeoh, que do... até do... como é o nome do filme? Amanhã Nunca Morre. Justamente que ela foi, se eu não me engano, a primeira Bond Girl que era equivalente... ela lutava, atirava, era melhor do que o próprio James Bond. Tanto que na época até se cogitou fazer um filme solo dela, ou começaram a surgir essas histórias de que poderia ter um James Bond. Cara, tem uma cena desse filme, Esse filme, inclusive, eu acho ele bem subestimado. É um filme muito legal. Mas tem uma cena deles na moto. Sim, que eles estão algemados. Essa cena é muito maneira, cara. Essa cena até hoje você vê e fala, porra, aí sim eles estavam sabendo fazer a parada. E aí eu botei ela justamente por causa disso, assim, do que foi assim, do quebrando as regras dos filmes 007. Ela sendo a primeira que não era a mocinha em defesa, ela também se resolve. A minha segunda eu coloquei a Sophie Marceau, que é a mocinha em defesa e é a vilã do Mundo Não É o Bastante. Esse filme, aliás, que se fosse pelo quesito Bond Girl, ele estaria na minha lista de melhores filmes disparados. Porque ainda tem a Denise Richards nesse filme. Sim. Fazendo a qual que era o nome do personagem dela? Alguma coisa Christmas. Christmas Jones, eu acho. Christmas Jones. E ela é uma física nuclear. Esse filme, que é aquela mulher modelo, mas é a física nuclear do filme, e as duas são muito gatas, mas eu botei a Sophie Marceau, que e você falou de cara de maluca, a Sophie Marceau nesse filme, ela tá abusando da cara de maluca, tá? Ah, mas eu tenho uma amiga que é engenheira química e tá indo fazer um mestrado em energia nuclear, e ela é bonita, cara. Mas ela é a Denise Richards, porra. Eu tô só fazendo piada. Não, a questão é a seguinte, você, qualquer que seja, você pode fazer um doutorado em comunicação igual eu, lixo, você não vai ter aquele bronzeado. Você não tem tempo pra ter isso. Sim, com certeza. Você não tem tempo disso, você não vive disso, né? Continuando com a minha lista, eu botei a... Aí já que vale tudo, eu botei a vilã, que é a Frank Jensen em GoldenEye, que o nome da personagem é fantástica, que é Xenia Onatopp. Cara, isso também é muito dos trocadilhos dos nomes, são muito bons, cara. E que tem uma ceninha dela com o Pierce Brosnan numa sauna e ela tá de... os dois estão de toalha, que é surreal, de sair na mão e brigando, e ela é alta, e ela tem umas pernas gigantes. Essa mulher tem 1,82, essa mulher não é alta, essa mulher é muito grande. Aí ela fica, dá uma chave de perna nele, que ele fica lá... É, não, ela mata os outros assim, né, ela mata, tipo, esmagando as pessoas nas coxas. E que ele primeiro faz aquela carinha assim de tá bom, e depois, não, tá doendo pra caralho. Não tá bom, não. Porra, agora que eu tô vendo aqui a biografia dela, que o nome dela significa, o funk significa garota pequena. Mas tem 1,82, é ironia. Piada. A minha terceira, eu coloquei uma que faz praticamente uma ponta, mas é que eu acho essa mulher muito gata, que é a Gemma Arterton, que ela faz a Strawberry Fields em Quantum of Solace. Sim, ela é muito... Que coitada, é o famoso personagem que aparece pra morrer, né? Sim, sim. É, eu não, no meu critério eu não coloquei só o... Eu não coloquei o quesito beleza como principal, senão talvez fosse... Teria um top 5 diferente, mas esse foi bom o seu critério, é justo, é válido. Não, e ela acaba fazendo recriando uma cena muito icônica, que é o jeito que ela morre, como eu disse, filme de mais de 5 anos, foda-se spoiler, mas o jeito que ela morre, que ela morre mergulhada em petróleo, né? Uhum. Que é uma citação ao Goldfinger, que sim, os caras matam a mulher mergulhada no ouro, né? Então, sim. Eu achei legal, foi bem bolado, foi bem bolado. É, pra não dizer que não coloquei uma clássica, aí eu botei a Ursula Andress, que, porra, talvez ela seja a mais icônica. Exatamente, né? Que é aquela cena do biquíni branco que depois a Halle Berry imita. Que é... Mas o biquíni branco com a faca na cintura. Isso, né? Tem que ter esse detalhe, né? Mas que eu acho assim, quem sou eu pra ficar falando das coisas lá dos anos 60, coisa... mas ela aparece lá com a faca na cintura, você fala, porra, né? Dali pra frente ele é mocinho em defesa o tempo todo. Sim, sim. E ainda ela não... com o nome fantástico também, Honey Rider. Sim, já começa ali. Já começa a trollagem ali. A minha quarta foi a Bárbara Bach, que é a Ana Anya Amasova, do Espião Que Me Amava, que também tem essa pegada de ser a equivalente dele, do lado oposto, e também tem essa pegada de ser uma russa falsa, porque a Bárbara Bach, na verdade, ela é inglesa. Então, mais uma vez, eles pegaram a atriz nada a ver com a União Soviética para ser a agente da KGB. É, nessa época a Guerra Fria não tinha acabado ainda. Não, é, eles estavam... eles estavam com raiva ainda, eles estavam com receio ainda de chamar as mulheres do outro lado. Uhum. E a minha quinta, eu botei aí, esse entrou o critério... basicamente a beleza, que é a Mônica Bellucci, e do último filme do Spectre, que, e além disso, não só pelo fato dela ser muito bonita, mas pelo detalhe que ela foi a primeira Bond Girl que é mais velha do que o protagonista. Isso eu achei cinquentona, né? Isso eu achei genial, velho. Cara, eu acho a Mônica Bellucci, ela entraria em qualquer lista. Eu não coloquei ela aqui porque eu vi que você já tava na sua, mas ela, só por Malena, sim, essa mulher sim. Já entra em qualquer lista que fizerem, até tipo a Sofia Loren, ela vai entrar 80 anos de idade, tá entrando nas listas ainda, então... de mulheres mais bonitas, assim. Sim, a Mônica Bellucci é uma coisa. E eu coloquei uma que também tem, tipo, um papel secundário pra caramba, chama Mie Hama, que faz a Kissy Suzuki do You Only Live Twice, que na verdade ela é pra fazer outra personagem, ela é pra fazer a ajudante mesmo do 007. Só que ela é japonesa, ela é uma modelo e cantora japonesa, e o inglês dela era muito ruim. Aí a pessoa fala, não, bota outra atriz e bota um papel menor pra ela aqui. É, inclusive o You Only Live Twice é uma música muito foda também, que eu é uma boa música. É, eu cogitei botar na minha lista, mas como era só... Eu vi que você tava tentando empurrar pra mim a lista. É, eu falei, ah, tá sobrando, bota aí, não tá fazendo nada. E eu acho que duas coisas que definem 007 são as mulheres... E são as traquitanas, as gadgets que ele tem. O que você, dali, que você lembra, que te chama a atenção? O que você queria ter? É, eu acho que, principalmente nos filmes do Roger Moore, o negócio chegou num ponto que os caras... Cada filme é qual é a próxima tranqueira, maluquice, sem noção que a gente vai colocar no filme. E uma das que mais me marcou era o carro que entrava debaixo d'água e virava o submarino do Espião Que Me Amava, velho. É uma Lotus, né, na verdade. Foi a primeira vez que eles fugiram do Aston Martin, né? É, acabou o patrocínio, né? Eu acho bem maneiro esse carrinho, mas o jetpack do You Only Live Twice é fantástico. Ele bota o capacetinho, bota só a mochilinha e sai voando, aquilo ali. Tô esperando até hoje inventarem isso pra ir pro trabalho. Pra poder ter a versão de verdade do Rocketeer, né? Porra, mas o dele era mais toscão, né? Ele era mais tronco. Tipo, você ficava meio... mas é parecido com aquele que teve de verdade. Você lembra que há um tempo atrás... Eu até vou procurar e coloco no post, uhum, esse vídeo. Do cara que fez um... Acho que ele desceu não sei quantos quilômetros na Suíça usando um jetpack. Eu acho que é bem parecido com isso. Que não tem muito... Não é muito fácil de manobrar aquilo. É meio incômodo, mas... Já quebrava o galho. Porra, não. Só de não ter que andar já seria lindo. Você ia virar aqueles personagens do Wall-E, né? Então, no próximo bloco eu vou dar o diagnóstico que eu fiz. A gente ouve agora, então, Duran Duran com a View to a Kill. E depois Shirley Bassey com Goldfinger. Sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. meeting you with a view to waking. Face to face in secret places, feel the chill. His lies can't disguise what you feel for a gold. of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Rádio Aula Torresmo de volta, a gente acabou de ouvir aí Duran Duran com a Virtua Kill e Shirley Bassey com Goldfinger. Você escolheu Duran Duran e aí, o que que eu vejo? Pega todas as suas músicas, pega todos os seus filmes, pega todas as suas Bond Girls, talvez tirando a Ursula Andrews. Você é muito, muito filhote dos anos 80, 90 mesmo, cruz credo, cara. Sim, é a época que eu vivi, cara. Pô, mas... Não, velho, não dá. Tem umas coisas que não dá. Pô, mas o Duran Duran, essa música é fantástica, velho. Assim, pô, mas esse filme é muito... Ah, bom. Sim. O filme, sim. Mas a gente tá, agora a gente tá falando só das músicas. O pior é que esse filme tinha tudo pra ser bom, porque ele tem o Christopher Walken de vilão, que é um cara bacana. Só que o Roger Moore tá tão caquético nesse filme que ele estraga. Não tem condição. É, aí... E os roteiros também já estavam... Não tinha mais pra onde ir, né? Era foda. Estavam chutadaço. Em compensação, o meu aqui, o Goldfinger, é de um filme que, pra mim, é um dos clássicos. Eu tava vendo isso. De todas as... Do meu top 5, praticamente só tem um que não tem a música. Que é o Tomorrow Never Dies, que entrou no lugar do GoldenEye. Uhum. Porque Tina Turner também é... complicado. É, mas... inclusive, eu gosto da música de Tina Turner. Até quando eu tava pesquisando, eu não sabia que a música de Tina Turner foi composta por Bonnie e Ed. Não sabia disso, não. Pô, não sabia disso também, não. É. Mas eles estavam, na época, eles estavam mexendo bastante com essas coisas. Nem tanto o Bono, mas o The Ed tá naquela versão que o outro cara do... Sim, do Missão Impossível. Do Missão Impossível também. Não, mas o... Na verdade, o do Missão Impossível são os outros dois. É o baixista. Ah, é? Eu achava que era o The Ed e o baixista. É o Larry Mullen e o Adam Clayton. Então, é o baixista. É a... Como ele chama? A cozinha do YouTube. Então eles estavam dividindo pra conquistar, né? Pra pegar todos os filmes da época. É. Aliás, isso aí, a gente já entra no... que a gente falou, e qual que é a importância do personagem, da franquia 007 pro cinema. E aí pensar em tudo que saiu dessa franquia. E Missão Impossível, com certeza, é uma coisa que não existiria sem 007. Sim, com certeza. Principalmente a versão de Tom Cruise atual, né? Sim. A antiga até tem uma pegada um pouco diferente, mas essa versão... Do agente que pula, explode tudo, isso é totalmente 007. É, inclusive, até falando em Missão Impossível, eu lembrei agora que você tava pensando em escrever sobre o Wayne's World pra próxima coluna lá da Pocilga. E nos dois, no Wayne's World, tem referência ao Missão Impossível, o seriado. E tipo, considerando o que o Missão Impossível é hoje. Você já ouve a musiquinha e você não associa o seriado, você associa a porra dos filmes com Tom Cruise. Sim, mas o falando de Wayne's World, falando do Matt Myers, tem o Austin Powers. Austin Powers também, que saiu do 007 e que, como eu disse, ele faz um trabalho muito legal de pegar os clichês, de brincar com os clichês, mas ao mesmo tempo ele não é escroto com o filme, ele não é aquela coisa, olha como é que o filme é ruim. Ele fala, não, o filme era maneiro por causa dessas tosqueiras. Sim, pô, tem a melhor piada que talvez represente isso é o... Quando os caras fazem a piada com... Quando o Austin Powers mata um capanga... E aí, tipo, a mãe do capanga recebe a ligação dizendo que o cara... Não, e o capanga, o primeiro capanga que rola é o... Quem recebe a ligação é o... Caramba, ator clássico. É o Rob Lowe. Não, é isso mesmo, é Rob Lowe. Porque tem também outro que participa, é o... Outro dessa leva também dos anos 80. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim... Que também... Esses filmes do Mike Myers, eles me dão a sensação de que é muito filme de galera, né? Tipo, Tem o Will Ferrell também. Que tipo, tava... sempre uma coisa de... Porra, tá fazendo nada não? Vamos gravar uma cena lá, tipo... Vou fazer uma ponta no meu filme. É, na verdade, chegou no ápice no terceiro Austin Powers, que ele chegou assim... Vou chamar todos os brothers que estão a fim de... Que já me pediram pra aparecer no filme. Aí aparece... Tom Cruise, Steven Spielberg, Britney Spears, quem tava com na moda na época aparece na porra do filme. E outro também que não existiria sem 007, esse é desgraçado de tanto copiado, até o JB igual, é o Jason Bourne, todos os filmes do Bourne. Sim, com certeza. Tentava justamente fazer uma coisa de atualizar o personagem, e a gente pega os filmes novos, você fala, não precisa atualizar, tá, já tá aqui atualizado, porra. Sim, todos os outros, tem Jack Bauer também, que tem um pouco de James Bond também, só não era mulherengo. Não dava tempo. Se bem que na primeira temporada ele até... Ele tá pegando a Nina na primeira temporada. Exatamente. Mas o... Tem os jogos também que saíram coisas muito legais. A gente comentou do tem o jogo de Moscou vs 7, que é o de PS2, mas tem o clássico do Nintendo 64. Sim. Depois fizeram o remake do GoldenEye. Sim, esse era fantástico, que no Nintendo 64 você jogava de 4 pessoas, com 4 controles. Aí você jogava naquelas TV de tubo de 14, de 20 polegadas, até dividido em 4 telas. Dá pra ver porra, viu? Mas era genial mesmo assim. Mas acho que foi o primeiro jogo que teve isso, né? De ter multiplayer de FPS. Na mesma máquina. Na mesma tela, exatamente. Tem um que chama Bloodstone, que é do Xbox 360. Que é uma historinha do James Bond, ok, coisa e tal, mas a trilha sonora dele, eu quase coloquei que é da Joss Stone cantando a música tema, e ele tem toda aquela pegada, tem a abertura, eu vou colocar na postagem, eu coloco o vídeo dessa música da Joss Stone. Apesar do Spectre não ter sido um filmaço, foi um pouco decepcionante, mas a série tá viva, né? Tipo, por muito tempo o pessoal achou que não vingava mais. E aí, possibilidades, essa não tá na pauta, a gente vai de surpresa. Possibilidades pra série no futuro, o que você acha que pode acontecer, que seria legal acontecer? Eu gostei do Spectre, ele não é tão bom quanto que o Skyfall chegou no nível tão absurdo que não tinha como você fazer algo melhor. E o ruim é que eles não conseguiram fazer um negócio nem do mesmo nível, um nível um pouquinho abaixo. Mas tem aquela cena inicial no Dia dos Mortos no México, que é fantástica, que talvez seja a melhor cena de abertura de filme de James Bond, seja aquela. Mas o que eu gostaria... Porra, tá aí uma outra coisa que a gente podia colocar na pauta, mas enfim. Porque tem também aquela do filme do Marcado pra Morte, que é ele descendo de... com a capa do violoncelo descendo um morro de neve, que aquilo é muito maneiro também. Mas eu gostei das ideias que as pessoas têm tido ultimamente de filmes de James Bond botar um ator negro ou botar uma mulher, eu acho que... Pô, por favor, Idris Elba já, cara. É que isso cabia muito fácil. É, mas eu gostei mais da ideia da Gillian Anderson. Acho que seria uma boa. Mas a Gillian Anderson, eu acho assim, ela vai cair no problema do Roger Moore. É, ela já... Mas ela fez o tal do seriado lá do The Fall, que parece que... Eu não assisti não, mas... Eu também não vi. Mas ela dá conta. Talvez é, pra cenas de ação assim e tal, seja mais complicada, mas é uma boa piada. Oh, ela já tá... Não, ela ainda tá... Ela tá bem bonita, inclusive, mas ela tá com 47 anos. Talvez... Enfim... O fato é que a gente vai ter aí, tipo, a gente já tem quase 50 anos de 007. É, mas do jeito que os produtores são, é algo assim que eu acho que nunca vai ser feito, assim, de... Que no máximo pode ter, assim, alguém pegar e resolver fazer uma versão feminina e chamar de outra coisa. Ou pegar um ator negro e chamar de outra coisa, mais um... Ah, Ramon, mas você tem que pensar o seguinte... Uma série que já durou 50 anos, mais 50 anos dura, e aí a gente pode ver coisas desse tipo. Não, mas eu digo, não, eles são conservadores no sentido de tentar manter a... Eles se atualizam, obviamente, mas que eles querem sempre, eles sempre mantêm o controle de não fugir muito do que seria a essência de ser um James Bond. Tanto que você pode ver que até os diretores... acho que o máximo que eles conseguiram foi pegar o Sam Mendes. Eu não sei o que, que eles negociaram com o Sam Mendes pra deixar o cara fazer um filme do jeito que ele quisesse. Mas um cara que tem... Algum diretor que tenha, seja o mais marcante, assim, um Quentin Tarantino, um cara assim, eles nunca vão botar, porque o cara vai querer fazer outra coisa, não vai querer fazer um filme de James Bond, entendeu? É. Teve o Lita Mahori, né, que fez o Die Another Day, que era um cara desses de filme de... Ação genérico. De ação asiático, né? Esses filmes de muito cabo, coisa e tal, e acabou não dando certo. Exatamente. Enfim, o lance é que vai ter mais James Bond, se reclamar vai ter mais muito, e a gente vai continuar assistindo porque já era, a gente já gosta do personagem, não tem muito como, né? Sim, sim, ainda mais agora que o personagem voltou até a... Nesse último filme eles botaram todas as principais características. Tem gadget, tem os personagens clássicos. O próximo diretor tá com o playground aberto, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Só o vilão que acabou sendo meio... Era um puta ator, exatamente, né? Ele acabou sendo um pouco decepcionante, mas tem as piadas boas. Um outro elemento que eles colocaram, o negócio de ser relacionado com o James Bond, que é interessante, mas não funcionou muito bem não, mas eu gosto muito do filme, o filme é bom. Enfim, então a gente vai encerrando, a gente vai ouvir nesse bloco você escolheu o A-Ha com The Living Daylights, que é ok, ele passa, o Dario que adora o A-Ha, eu coloquei pra mim a melhor de todas as músicas de James Bond, Carly Simon com Nobody Does It Better. Eu ia fazer a piada que essa música tinha que estar lá no Love Motel, velho. Cara, não nego também não, mas essa música é boa pra qualquer coisa. Tem a versão do Radiohead que é fantástica dessa música. E o... Ah, eu gosto, assim, não sou grande fã não, mas teve, por exemplo, teve show aqui em Brasília ano passado, eu fui, foi bom. Tocaram essa música, claro, que é hit, eles não podiam deixar de tocar essa aí, Take On Me. Eles ainda fazem playback ainda? Cara, assim, eu não, nunca vi outros shows antigos, mas o cara não faz playback não, ele já canta num tonzinho um pouquinho mais abaixo, e o vocalista e o tecladista também faz ajuda, entendeu? Faz o backing vocal. Então, é porque quando eles vieram no final dos anos 80, início dos anos 90, teve o problema justamente que o show era playback, o pessoal quebrou tudo. Então acho que eles devem ter aprendido a lição. Ramon, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser te encontrar na internet, onde que te acha? Eu tô no Twitter, meu Twitter é rpprates. O Turminha do Ramon ainda existe? Sim, sim. Então, tô lá na Post Sugar, no Turminha do Ramon. O Turminha do Ramon tá um pouco, não tá sendo atualizado com tanta frequência, porque eu estou usando o seguinte critério. Quando eu que a maioria das coisas que eu escrevo é mais sobre filmes. Porque não dá tempo, porque o senhor escreve duas críticas por dia pra Silga, não tem tempo de fazer Turminha do Ramon. Aí, eu, tipo assim, o povo da Pocilga tava indo mais pra cabine de imprensa, essas coisas, e quem ia mais era Mário, mas Mário não tá com tanto tempo assim, então a minha regra atualmente é a seguinte: se eu assisto um filme, se já tiver, alguém já tiver escrito pra Pocilga, aí vai pra Turminha do Ramon. Aí se não tá lá na Pocilga, aí a prioridade é a Pocilga. Então, beleza, e a gente fica então com Aha, The Living Daylights e Carly Simon com Nobody Does It Better. Até daqui a 15 dias. Tchau. makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Pessoal,